né? E deixaram sobrar com isso. Né? Assim, continua. Só isso, isso vai aparecer depois na cabeça dos engenheiros que constroem, por exemplo, um Belo Monte, não é isso? E dizem que a Amazônia é um vazio demográfico. E se aprenderam, inclusive, pelo professor de geografia. Só que a Amazônia nunca foi vazia. Nunca foi vazia. O território brasileiro nunca foi vazio. O que a gente faz com isso? Mata esses indígenas? Completa o serviço que os portugueses não completaram? E me parece que gera no mínimo um desconforto na gente, mas será que porque todo mundo quer energia em casa vai defender Belo Monte. Então, como é que fica com a ideia de desenvolvimento? Ela pressupõe destruir esses povos, né? Para poder garantir o América no real life. E a humanidade fica mais pobre. Então, esses povos é que começaram a dizer para mim: nós não queremos ter, queremos território. Né? Então, eles não querem o território como meio de produção, como eu, um bom marxista, trabalhava com eles, é isso? Eles querem a terra como meio de produção. Eles querem a terra para ter um sentido para estar na terra. E, obviamente, para comer, para beber, também para produzir. Mas é a terra com um sentido para a vida, ou seja, com uma certa territorialidade, que implica a cultura. Portanto, eles politizaram a cultura. Mas a cultura, como a cultura não é algo abstrato, como a maior parte dos nossos jovens culturais pensam que é, né? A cultura precisa das condições materiais da sua existência. Então, precisa da terra, não é isso? Com a água, com tudo que ela implica. Então, eles politizaram a natureza, politizaram a cultura e desnaturalizaram com seus territórios. Então, isso, vocês veem que... E outra coisa, o Christian mostra isso bem, o trabalho que ele está fazendo, né? Você vai começando a perceber como a luta social, né, é um lugar privilegiado de formulação epistemológica. Né? No mínimo, se tem um conflito, né, significa dizer que sobre uma mesma questão tem duas posições, no mínimo. Então, tem duas visões do problema, no mínimo. Portanto, quem está preocupado em novos horizontes de sentido teórico, políticos, né, deve começar a perceber que a teoria, né, a epistemologia, não se desenvolve só nesse espaço aqui, que é o espaço da universidade. Embora tenha alguns maluquinhos, que estão na universidade, que estão fazendo isso. Né? Com muitos de vocês aqui, né? Está aí o Jorge, né? Está aí o Cristian, né? O Chico, né? E outros que estão também tentando fazer esse diálogo. Não é isso? Mas respeitando esses saberes, eu sempre costumo brincar que tem gente que fala nós vai e sabe para onde vai. Por isso, muita gente que fala nós vamos não sabe para onde vai. Saber para onde não é uma questão gramatical. Né? Até porque quem, né, como o Chico dizia para mim, nós não queremos terra, queremos território, e fui estudar. Né? Então, grande parte da minha agenda de investigação acadêmica, propriamente aquilo que eu trouxe, que eu me coloquei como questão de investigação, faço isso até como depoimento, não foi uma agenda construída desde a academia. Uma agenda construída a partir de desafios que eram colocados desde as experiências de lutas sociais. O que me autoriza a dizer que o lugar da luta social é um lugar privilegiado do ponto de vista epistemológico. Então, para aqueles que estão preocupados com um espaço, né, mais generoso, mais justo, mais equitativo, né, enfim, mais igualitário, né, obviamente que fundamental vai ser exatamente procurar se aproximar desses que estão, de alguma forma, tensionando, né, com a ordem existente. Por isso que eu digo que movimento social, por exemplo, né, movimento físico é mudança de lugar, é deslocamento. Né? Então, um movimento se movimenta significa o quê? Que aquele grupo social está recusando o lugar que a sociedade atribuiu para ele. Então, todo movimento social, potencialmente, é portador de uma outra ordem social. Né? Então, quem está preocupado com outra ordem social, pelo amor de Deus, baixa a bola e se junte a esses que estão, na verdade, procurando ampliar isso. Isso é um pouco que eu trago no texto de 2001 e que eu volto a revisitar com esse artigo que eu agora, o Chico, quando eu ofereci para ele, pediu para falar aqui. E, na verdade, foi, ele foi escrito particularmente a pedido, a partir de um convite, não a pedido, a partir de um convite do jovem que vocês conhecem bem, que é o David Harvey, que estava organizando um seminário em Quito, onde ele dirige um seminário, dirigia, né, que foi demitido pelo Rafael Correia, né, porque quando começou dentro do Equador, viu que era o progressivo, o Rafael Correia, né, mas o Rafael Correia que convidou ele para lá. Né. Só que ele foi em lá, né, 2 vezes por ano. Quando ele começou a ver que ele era o tal do progressismo, Rafael Correia, aí começou a fazer crítica, Rafael Correia demitiu ele e toda a sua equipe. Foi demitido lá do CNDET, que era o Centro Nacional de Estudos, Desenvolvimento, Economia e Território. Toda a equipe dele lá foi demitida. E ele, nesse seminário, inclusive, aquela situação que deixou a Chandler Harvey em situação um pouco vexaminosa, vexatória, né? Você imagina, ele convida a gente para chegar, né? Ele convidou formalmente, né? Você chega no aeroporto, não tem ninguém para transportar, aí já viu assim, em cima da hora que você tem que pegar o táxi, se você pagar o táxi, você vai para o hotel, vai tomar o café, o cara cobra o café, não tem ninguém pagou o café. E a gente foi convidado, você foi. Ou seja, esse cara que se vender logo delegado esse tipo de situação vexatória, imagina. Afinal, acabaram resolvendo, pagando tudo e tal, mas enfim, já era fruto de tirar o tapete dele dessa maneira. Vamos passar. Mas enfim, e ele pediu para fazer, ele está fazendo um seminário sobre utopias. Né? E eu dei o título provocativo de utopias e de topoi. Fiz um jogo, né, pegando o radical da palavra utopia, que é topoi, lugar. Então, como se eu mais do que querer discutir, né? Como é que é o desenho, né, da sociedade do futuro, qual é a utopia, eu estava querendo discutir as experiências concretas que estão, a partir dos topoi, oferecendo outras perspectivas. Né? E aí eu retomo um pouco o diálogo com aquele texto anterior. Por isso que eu falo que tem uma relação em si da geografia às geografias, a esse texto de utopias e de topoi. Eu penso que a gente está vivendo um momento histórico que exige de nós uma enorme abertura intelectual. Está havendo uma crise multidimensional. Alguns falam de crise civilizatória, que é uma coisa mais ampla do que uma crise do capitalismo. Vive ao mesmo tempo uma crise do capitalismo. Aí o pessoal fala que tem uma crise hídrica, uma crise alimentar, uma crise energética. Aí só começa um conjunto de crises. É? Mas enfim, um processo de crise multidimensional que indica, né, que a gente está vivendo um momento histórico ímpar. E que eu diria, e vou usar uma imagem, que é um verso de um poeta português que vivia no século XVI, que é o Camões. O verso do Camões vocês conhecem, né? Quando ele dizia que estamos navegando em mares nunca dantes navegados. As pessoas não associavam esse verso ao Camões, mas o verso é dele. Quando você sabe que literalmente o que está dizendo esse verso, né? E imagina o que é o século XVI, você imagina, né? Portugal, né, avançando sobre, né, novos mares, não é isso? Novas terras, não é isso? Então estamos navegando mares nunca antes navegados, a coisa fica mais ou menos autoexplicativa. Quando você sabe quando ele nasceu e entende a frase. Aí eu tomo esse verso do Camões como uma metáfora do momento que a gente está vivendo. Ou seja, nós estamos vivendo um momento como se fora o mar nunca antes navegado. Ou seja, um momento de questões de tal nível, tal profundidade, tal complexidade. E aí a pergunta que coloca, até para usar uma metáfora muito cara para nós da geografia, né? Para que servem os mapas quando você está navegando em mar que nunca foi navegado? Colocando a mesma pergunta de outra maneira. Para que servem os mapas cognitivos, que são as teorias, né, que foram construídos a partir de um determinado mundo, né, que dava resposta, como, né, por exemplo, nos anos 70, nos anos 80, tinha um horizonte muito claro que ia acabar com o capitalismo e fundar o socialismo. O socialismo estava claramente com um horizonte emancipatório claro. Né? Embora houvesse divergência, sempre houve divergência dentro do campo socialista, né, mas havia assim uma luz que era, ou seja, da crítica do capitalismo. Né? Nós havíamos herdado um patrimônio que é um dos líderes, ele trouxe Eu diria, o legado teórico que a gente tem não é suficiente para dar conta de governo. Isso implica dizer que a gente tem um momento que exige uma enorme ousadia intelectual e política. E falo isso, né? Eu diria, uma crise do pensamento, quando eu falo do pensamento hegemônico, né, do pensamento dominante, do pensamento liberal, disso que comandou a ciência eurocêntrica, que comanda as nossas universidades, né, centrada na ideia de dominação da natureza, que é uma ciência, e poucos falam isso, uma ciência falocrática, uma ciência machista, eurocêntrica, além de influenciada fortemente pela burguesia, mas ela tem um componente fundamentalmente machista, falocêntrico, não só porque é escrito sobretudo por homens, né? Sobretudo por homens, mas sobretudo porque ela fala de dominar a natureza, ela não fala de cuidar da natureza. Se a gente tivesse uma ciência, né, preocupada em cuidar da natureza, provavelmente seria outro desenvolvimento científico. Mas talvez esteja faltando essa perspectiva de gênero. Né? E as pessoas não se dão conta disso. É uma ciência da dominação. Uma ciência que incorpora, né, aquilo que é de pior, né, da tradição do domínio machista. Né? E é interessante que, inclusive, aí tem uma crítica que vem da feminista, né, a ciência, que a gente tem que estar mais atento. Né? Tem uma mulher, uma marxista, chamada Silvia Federici, ela está disponível no Google, né? Chama-se Caliban e las Brujas. A Silvia faz uma crítica marxista, faz uma crítica dura ao Marx, se reivindicando o marxismo, dizendo que Marx poderia ter entendido muito melhor a transição, né, do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo, a questão da acumulação produtiva, se ele tivesse entendido um pouco o que significou as bruxas, o que significou, na verdade, o massacre das mulheres. Talvez ele tivesse aberto outro horizonte de emancipação, né, se me permitem, que fosse além desse proletariado que a esquerda construiu, a esquerda hegemônica. Um proletariado que ignora aquelas que cuidam da prole. É, no mínimo, estranho como o conceito de proletariado não leva em consideração a prole. No mínimo, é estranho. Não é? Como se não fosse o trabalho não pago da mulher em casa, cozinhando, cuidando dos filhos, é isso? Para jornada de trabalho que permite que o cara possa trabalhar e não precise pagar pela comida para estar de graça em casa, é isso? E não precise pagar para cuidar o filho, porque a mulher está cuidando de casa, é isso? Quando tem as primeiras enfermidades, a mulher está cuidando, é isso? E não precisa pagar o médico. Se ele precisasse ganhar por essas coisas, provavelmente a mais-valia dele seria menor. Então não se entende a exploração da mais-valia se não entender o trabalho da mulher. Ou seja, o proletariado ou é feminino ou não é proletariado. Isso vai mostrando a vocês como a gente está faltando coisas nas nossas teorias emancipatórias. E olha que eu não estou fazendo isso para nenhum revisionismo popoca, para aderir ao que está, pelo contrário. Estou preocupado em trazer uma reflexão densa que ajude a gente a sair do embrulho que a gente está. Você acha que Temer e Trump estão aí à toa? É isso? E também é o que eles têm para oferecer. Você vê que mito, não é isso? Você imagina um hegemon geopolítico, não é isso? Né? Toda liderança geopolítica precisa dizer que a sua liderança é legítima. Né? Não tem ninguém no mundo que não acha tanto ridículo. Isso não é a dor. Isso indica, na verdade, a crise da hegemonia e do hegemon. Né? Que não quer dizer que isso significa o melhor dos mundos. Que não quer dizer que a Pax americana, como se fala em geopolítica, né? A Pax fosse boa, mas a anarquia do ponto de vista do sistema político, né, também você não sabe o que vai dar. O Trump é um pouco isso. Então a gente está vivendo um momento que alguns autores, eu vou me apoiar neles, que eu vou dar um nome, chamado Giovanni Arrighi, que é um economista italiano, morto uns 4 anos atrás. E o outro, os 3 autores vão servir um pouco de base para essa reflexão. Giovanni Arrighi, esse italiano, o outro é Manuel Valens, está aí, um sociólogo norte-americano, que é uma coisa rara de formação na França, brodeliana, uma influência do Brodel, ele dirige o Centro de Estudo pelo Brodel nos Estados Unidos, e o professor Aníbal Quijano, que operou. É, eles mais ou menos elaboram com a ideia de que a gente está vivendo um momento de caos sistêmico. Ou seja, e o Aníbal Quijano, por exemplo, fala que isso que se chama de crise civilizatória, eles estão, a ideia é que a gente está vivendo um caos sistêmico. Ou seja, a gente tem um sistema que de alguma forma está aí, mas cada vez apresenta mais dificuldade de se legitimar. Está afundado, por exemplo, na dominação do trabalho, e já não consegue sequer dar trabalho para as pessoas. Não tem sequer condições de empregar as pessoas. A revolução tecnológica que o capital está promovendo não tem como empregar as pessoas. Se fez sob a dominação das mulheres, já não é tão fácil fazê-lo. Se fez sob a dominação racial de negros e índios. Ou seja, por mais que continue matando na periferia os jovens, sobretudo negros, não é isso? E os índios, na verdade, essas populações estão tendo uma capacidade de também se fazer visíveis que jamais tiveram. Não é que eles estejam vivendo o melhor dos mundos, pelo contrário. Às vezes eles estão comparecendo a cidades que eles jamais tinham condições de aparecer. A ponto até, na sua radicalidade, conseguir eleger o presidente da República de um país importante como os Estados Unidos, embora esse presidente chegou também a presidente da República com mais branco que os brancos. O Obama, que não honrou o movimento que o elegeu. Foi recorde de presença negra na primeira eleição do Obama. E o Obama, com um mês de campanha naquela época, demitiu o pastor, que era o seu mentor intelectual, porque ele resolveu faltar a questão racial. Ele disse que se ele faltasse a questão racial, ele não se elegeria. Então, de fato, ele tirou o cara e se elegeu. E acabou o governo tendo que fazer uma série de declarações a respeito daqueles negros mortos. Bom, e a herança do Obama, bom, está aí, é o Trump, né? Ele está querendo reivindicar a herança dele, para não falar da Síria, né? O combate no Iraque, não é isso? Isso é tudo herança do Obama também. A gente vê que, né? Imagina se a Hillary Clinton é a continuação, seria a continuidade disso tudo. Pois bem, esses autores, eles vão falar desse caos sistêmico, então não é fácil. Certo? Ou seja, a própria dominação do trabalho está complicada, a dominação, né? Só para vocês terem uma ideia dessa questão da dominação do trabalho, o Pentágono define hoje como principal objetivo, como alvo estratégico geopolítico, presta atenção nisso, Cristian, principal alvo estratégico geopolítico, as periferias urbanas. Não é o Iraque, não é um país, não é uma região de petróleo, são as periferias urbanas. Tanto é que ocuparam o Haiti, que virou um país que é uma favela só, que virou área de treinamento de como fazer ações em favela. O Brasil é, né? Você não entende aquela ocupação da favela do Alemão no Rio de Janeiro se não fosse o treinamento do Haiti. O Haiti virou área de treinamento desse grande inimigo estratégico, que são ou seja, aqueles que o capital não tem como empregar. E não sabe o que faz com essa população descartável. Não tem trabalho para oferecer. Dominação da mulher está difícil. Dominação dos negros está difícil. Dominação dos índios está difícil. A dominação da natureza está difícil. Né? Porque explodiu a problemática ambiental. É isso? E esses eram pilares do sistema. É isso um pouco esse terreno movediço que a gente está vivendo. É isso? A gente tem esses movimentos que faz, das mulheres, negros, periferias urbanas, enfim, ecológicas, que de alguma forma se movimentando, né? O sistema ainda consegue, de certa forma, se reproduzir, mas de maneira muito precária. Essa é a situação do caos sistêmico que a gente está vivendo. Né? E segundo Wallenstein, essa é uma transição de larga duração. Portanto, não é uma solução de curto prazo. Ele disse que esse caos sistêmico é um caos de um sistema que tem 500 anos. Então é mais do que aquilo que nós tínhamos como legado. Eu quero fazer uma análise com esse meu bom legado, que eu hoje considero importante, mas insuficiente, que é o legado do marxismo. Não é? A gente tinha uma belíssima análise, que eu acho que ainda é bastante útil, para entender a dinâmica do capital, a dinâmica capitalista. Eu acho que ninguém conseguiu oferecer melhor interpretação sistêmica disso que o Marx. Na minha opinião, não superável. Pode ser atualizado aqui e acolá. Mas eu, por exemplo, sugiro que alguém leia o primeiro capítulo do Capital, né, que é um capítulo antropológico, chama-se Fetichismo da Mercadoria, um capítulo de antropologia. Só que é o primeiro antropólogo moderno, que não foi estudar índio. Né? O antropólogo estudava índio, né? O Marx fala que nós temos um fetiche, que é uma criação nossa, mas o fetiche nos domina. Nós criamos alguma coisa que agora nos domina, o fetiche da mercadoria. Eu sugiro que alguém, que as pessoas leiam esse capítulo e depois visitem um shopping. E a pergunta que fica é como é que um cara conseguiu escrever isso, quando não tinha shopping no mundo. Ou ele fumou muito, estava doidão. Não sei quais eram os hábitos dele, nem isso. Sapatamente o pessoal pode dizer que ele era sério. Ele viajava demais, eu acho que devia ter pelo menos um misquezinho, vinho, e ajudar para ele viajar um pouco como ele viajava em certas coisas que ele escrevia. Embora alguns como eu, às vezes, né? Consigo viajar caretão. Aliás, confesso a vocês, sou caretão. Ninguém conte comigo para nenhuma aventura de alteração do estado de consciência. Conte comigo para eu entender. É quando você tem que fazer sucrutizar isso. Pois bem, então a gente é mais do que uma crise do capitalismo. Certo? É uma crise de larga de um sistema mundo que começou a se constituir em 1492. Então, e aí é preciso a gente mudar um pouco a nossa concepção de espaço e tempo. Esse 1492 continua nos habitando. E a gente cada vez mais tem que começar a perceber que essas datas matam. Por exemplo, a gente toma como referência 1492, para entender, né, a América. Como é que você fica, por exemplo, com esse texto que eu escrevi sobre a Amazônia? Eu falo sobre isso. Como é que você fica com a Amazônia, que tinha gente ocupando a região há 17 mil anos? O que você faz com essa gente? Você começa a contar a história de 1492. Não tinha nada antes? A data mata. Só que essa gente estava ali. Não estava, está ali. Né? De maneira, né? Continuidade na descontinuidade. Mas estão aí. São esses 305 povos que estão aí. E no caso da Amazônia, a coisa mais interessante é que tinha gente na Amazônia antes de ter floresta. Essa floresta tem 10, 12 mil anos, não tem mais. Tinha alguns, né, alguns refúgios, né, a teoria dos refúgios, não é isso? Tinha alguns refúgios, mas era basicamente cerrado. Porque o clima do planeta, 12 mil anos atrás, 18 mil anos atrás, com a última glaciação, não é isso? Né? Estava na altura de Paris e Nova York. Imagina a glaciação na altura de Paris, tudo gelo para cima. Água congelada, né? Água congelada é mais fixada, não circula na atmosfera. Não circula na atmosfera, os climas do planeta são mais secos. Então as florestas regridem. Quando as calotas polares recuam as posições atuais, regendo isso, água disponível, fluxo, área tropical, muita água, chove, a floresta rebrota. Já tinha acontecido isso algumas vezes. Não é? Isso já serve aí para uma provocação, né? Que, por exemplo, aí quando a gente vai falar assim, como é que eu posso defender a floresta amazônica e não defender os povos da floresta? Se os povos da floresta estavam antes da floresta. Então já viu que essa separação geográfica, física e geográfica humana. Com todo respeito. O Chico quer levantar esse geógrafo físico, mas não desumano. Porque tem geógrafos físicos e desumanos, né? O que eu acabei de dizer aqui é uma informação politicamente importante e derivada das ciências naturais. De boa. Isso. Que obriga que a gente tenha que discutir esse tempo ancestral que sequer a gente estava acostumado. Uhum. E esses povos que reivindicam a ancestralidade. Isso. E eles podem reivindicar e talvez nós não podemos reivindicar essa ancestralidade. Eles têm outra matriz. Né? Outras matrizes. de racionalidade. Né? E como é que alguém pode ter vivido com essa floresta há 12 mil anos, que estava antes, que as pessoas morrem? Como é que alguém pode ter vivido 10 mil anos de batalha sem saber colher, sem saber caçar, sem saber pescar? Né? Claro que a palavra que eu usei, saber, saber, saber. Como é que alguém pode viver no mar sem saber? Tem que saber, não necessariamente é a coisa que está escrita. Você tem que saber, a gente tem inscritos. Não é? Saber pescar. Por exemplo, é possível que alguém aqui saiba fazer uma tese sobre a pesca. Pode até não saber pescar. Vai lá em entrevista muito pescador, mede a água e faz uma tese. Agora, o pescador que não souber pescar, não pode. Porque ele pescar, ele não sabe. Isso me parece uma informação politicamente importante, que a gente tem um pensamento que sequer é emancipatório, mas que não confia na cultura do povo. Como se alguém pudesse viver sem saber. Nós consideramos depois vanguardas. Para mim tem que ser escrita separado. Vanguarda. Guardas vãs. Que não vão servir para nada, porque não são capazes de se enganchar no conhecimento profundo do povo. Pois bem, ao mesmo tempo ninguém pode viver uma área como essa, isso, sem saber, por exemplo, o ser humano tem essa coisa diferente dos outros bichos, embora tenha uma coisa comum com todos os bichos, que todos os bichos parecem ter medo de morrer. Nós também somos bichos que têm medo de morrer. Só que nós inventamos uma maneira de prorrogar a morte, inventamos medicina. O povo que não inventou uma medicina, isso, não sobreviveu. O colonialismo europeu, não é isso? Ao tentar colonizar, não é isso? Não é capaz de compreender a riqueza de medicinas existentes no mundo. É? A mesma coisa se pode falar da arquitetura. Como é que alguém pode ver um lugar sem saber se proteger das intempéries? Então, esses povos sempre tiveram formas de comer, de beber, de caçar, é? Ao mesmo tempo formas de se curar. Isso? Mas, como diz o professor Boaventura de Sousa Santos, sociólogo, ele vai dizer que a pior herança do colonialismo é o desperdício dessas experiências humanas. Porque você só coloniza alguém que você primeiro desqualifica. A condição para você se arvorar a colonizar os outros é você primeiro inferiorizá-los. E você é tão, tão bom que vai fazer com que ele seja igual a você. É negar o outro da sua humildade, é isso? E fazer com que ele seja aquilo que você souber para eles. Quer que ele seja também. A maior parte das nossas religiões entra nessa. Isso tem a ver com a história do cristianismo. Você se salva desde que você seja cristão. Então, vamos cristianizar pela primeira fase, depois é colonizar, depois é progredir, depois é desenvolver. Você poder a mesma coisa. É o outro deixar de ser outro, é isso? Você vê como o buraco é muito mais embaixo. Como diria a minha avó. Ter que a gente tem que descolonizar a nossa cabeça. Né? Porque isso faz com que a gente seja, não seja capaz de recorrer a essa beleza de experiências que são as experiências dos corpóreos. Né? Vou fechar mais adiante com essa reflexão. Pois bem, esse sistema mundo que a gente está vendo, que se articula geopoliticamente, a partir de, aí sim, geopoliticamente, se articula a partir de 1492. Né? A partir de 1492. Né? Porque até 1492, todos os caminhos levavam ao Oriente. Né? Só lembrar do Gilberto Gil, né? Se Oriente, rapaz, pela constelação que você tem. Então, a música do Gil, que é o Se Oriente, que é o verbo orientar. Até 1492, o caminho certo era ir para o Oriente. A Europa não tinha memória em Campos. Era completamente marginal. E é importante dizer isso. A presunção dos europeus, isso, é achar que eles inventaram o mundo. Aí vão reivindicar a tradição greco-romana. Leiam Platão, meus amigos. Platão diz que a fonte de inspiração dele é o Egito. Então, sejamos sérios. Ele diz que a fonte de inspiração do conhecimento é o Oriente. Isso diz Platão, que o pessoal diz que é o berço da civilização ocidental. Detalhe, Aristóteles, por exemplo, a primeira tradução de Aristóteles, que veio 450 a.C., chegou a Paris no século XIII. 1.800 anos para chegar de Atenas a Paris? Se você pegasse uma tartaruga, botasse um GPS voltando para Paris, chegava. Me desculpa a brincadeira. Chegava em 300 anos, por aqui, esperto. 100 metros por dia, se eu somar em 300 anos, dá nem para chegar em Paris. E o detalhe, chegou em Paris numa tradição feita em Toledo. Já é interessante. Atual Espanha, que não era Espanha. Então não pode dizer que é Espanha, Toledo, porque na época Toledo existia, mas a Espanha não existia. Então Toledo não ficava na Espanha. Até hoje fica. Essas coisas anacrônicas que a gente fala, né? Primeiro mapa do mundo foi feito pelo alemão Hans Miller. Detalhe, na época não tinha Alemanha, como é que podia ter um cara alemão? Isso, a gravidade do que a gente está botando para os nossos alunos. Porque aí você não problematiza, né? Que os países são construções históricas e políticas, portanto abertas à história. Senão você naturaliza os estados nacionais. Né? E essa tradução foi feita em Toledo pelos árabes. Né? Aliás, se você começar a contar essa historinha, né? A historinha que chega do conhecimento, por isso é que o Ocidente. Aí vocês vão entender um pouco esse conflito geopolítico global. O Ocidente não pode tolerar o Oriente. Por isso que não gosta de falar de tradição. Porque se fala de tradição, vai bater onde? A história... Você sabe o que significa a palavra Iraque? Se você traduzir, é a Mesopotâmia. A capital do Iraque é o Tigre e Eufrates. Vocês não associam essas coisas. Primeira cidade do mundo, Ur, na Caldeia. Ali também. Considera a primeira revolução agrícola do mundo. Ali também. Bento das primeiras escritas do mundo. Ali também. Por isso é que os árabes, eles, depois da tradição também religiosa islâmica, não aturam qualquer coisa. Eles têm o que defender isso, de herança histórica. O Ocidente tem essa fuga sempre para sempre. Só quer olhar para o futuro. Não quer olhar para o passado. Que ela tem que passar, porque a tradição vai acabar tendo que respeitar esses povos. Isso nós aqui na América também temos que reivindicar. É isso. Indígena vivendo aqui há 17 mil anos, nós é que precisamos descolonizar a nossa cabeça para poder vê-los. Pois bem, esse mundo que começa em 1992, ele vai ter dois pilares institucionais, né, que vão começar a se desenvolver de maneira cada vez mais intensa. Sobre um deles eu vou me dedicar mais, que é para pegar essa questão do Popó e do Popó. Um pilar é o pilar capitalista. Né? Ou seja, desde o início também teve movido por gente financiando, né, com a perspectiva de ganhar dinheiro, acumular capital. Então ninguém pode entender esse mundo que aí está constituído ignorando que ele tem um pilar capitalista que o constitui. Né? Que é dinheiro querendo ficar mais dinheiro. Né? E acumulação de capital. E o outro pilar é um pilar que vai se desenhar, que é um pilar territorialista. Por mais que o Marx tenha dito que o capital não tem pátria, né? Falando no manifesto, foi exatamente com o sistema capitalista que mais estados territoriais, pátrias, se criaram no mundo. No mínimo, tem alguma coisa aí que, ou seja, afora aquele capitalismo. A lógica do capital abstrata, se você for ver o capitalismo histórico, na sua geograficidade, ele teve que se desenvolver junto com os estados territoriais. Isso é consagrado na ordem mundial a partir de 1648, com o Tratado de Westfália, que consagra o princípio da soberania territorial. E eu queria mexer um pouco nisso, que eu acho que a gente está vivendo. E aí já vou falar mais com uma pessoa que está preocupada com o mundo da emancipação. Né, e da libertação dos processos revolucionários e emancipatórios. Acho que a gente tem um dilema para resolver, porque a gente não pautou esse debate, que é trazer para o debate da ciência, da atenção ao processo emancipatório. E veja bem, não falo isso por nenhuma presunção comparativa como geógrafo. É trazer para o debate da ciência, do conhecimento da sociedade, do seu devir, o componente que eu chamo da geograficidade. O componente geográfico, para poder melhor entender o mundo. Porque a gente está vendo ao mesmo tempo hoje o quê? A crise desses estados territoriais, desse sistema interestatal. Ele está em crise. Então ele está vivendo um momento, não é isso? De alguma maneira, de busca de outras configurações territoriais. E por isso é preciso entender muito bem como é que se conformou aquele Estado. E para dizer o que vai me comandar, sobretudo as pessoas que estão mais ligadas com a preocupação da esquerda, eu queria trazer para vocês que a gente, na esquerda, ficou muito enrolado com isso. Vou dar só um exemplo que me parece maior. Quem conhece minimamente os processos que estão comemorando esse ano, 100 anos da Revolução Russa, né? 1917, 2017, sabe que é um momento decisivo que tem uma palavra de ordem, que o Lenin trata essa palavra, e que é muito repetida, né, pelas pessoas, que é todo poder aos soviets. Para traduzir de maneira, soviets eram comunidades de associações comunitárias, populares, modos de resolver problemas na sua comunidade, nos lugares onde você estava, no trabalho, nos quartéis, onde você estivesse, organizava uma espécie de comuna, né, que, em russo, que é soviets, que é conselho, conselhos populares. Associações de moradores vivas, intensas. A Rússia é um país tão em caos, né? Czarismo em caos, guerra, não é isso? E o povo começou a resolver os problemas de si próprio. E, ao mesmo tempo, tensionando com o governo, em determinado momento, o governo não conseguia governar, o povo tinha suas próprias formas de organização popular, o Lenin, inteligente e pragmático, todo o poder aos soviets. E aquilo desencadeia um processo que dá na Revolução Russa. Né? Costumo dizer que os camponeses tomaram as terras, não é isso? Os operários tomaram as fábricas, os bolcheviques, que não estavam nem na terra nem nas fábricas, tomaram o Palácio de Inverno. Tomaram o poder com isso no sentido estrito, da mediação. Não sei se a metáfora é boa, tomaram o Palácio de Inverno e ficaram com frio. 72 anos depois, em 1989, caiu a União Soviética. Não tinha um soviet para defender. Será que isso não diz nada para a gente? Porque virou Estado soviético, que é uma contradição dos termos. Você tinha conselhos populares, não é isso? Virou um Estado. Caiu o Estado e não tinha mais soviet. Ou seja, tinha um regime político que esvaziou a sua própria fonte de soberania popular. Ou seja, não sabe articular as lutas locais, as lutas atrás políticas. Aliás, se tivesse um livro velho Marx, né? Marx pós-capital, os marxistas não lembram. Marx deixou mais de 30 mil páginas escritas depois do capital. São textos mais políticos. Marx, por exemplo, fica apaixonado pela Comuna de Paris. Marx faz um prefácio à segunda edição do Manifesto Comunista em francês, que diz que ele e Engels estavam errados. Ou seja, não era intérprete do Marx, não. O Marx e o Engels. Nós erramos quando dissemos que a luta da classe operária tem que ser centralizada. A Comuna nos disse que tem que ser uma confederação de comunas. Tem um bacuminista aqui, que é anarquista, mas não é uma frase, só é uma frase. Então, se entendo com vocês, eu não vou brigar com nada. Eu acho que esse debate é pobre, entre marxistas e anarquistas. Esse debate está pobre. Ele está sendo capaz de captar essas experiências populares. Só me permite contar uma historinha. Tem uma assembleia popular dos pueblos de Oaxaca, no México, uma experiência fantástica de alto governo, para poder começar o Carlos Berto, que deu a palestra no Rio de Janeiro. E ele começou, o senhor começou a falar da experiência de todo horizontal. E a gente tem um aluno fantástico, que está sempre de preto, com um ar grande aqui. Você gosta dela? Eu sou um grande meus amigos, né? E o Carlos estava assistindo assim na primeira fila. Confesso que ele devia estar quase que gostando. O cara falava de horizontalidade, reciprocidade, sem hierarquia. O Pablo está ali, porque a minha inscrição, o Pablo vai voar com um e o outro. Acabou a inscrição, o Pablo voou, vai ter um lugar que está nos pés. Maravilha, que coisa fantástica. Como é que eles leram com a pote, bacaninhas? Às vezes nós somos magras. Nós sempre fizemos isso. Se eles falam isso, a gente vai até ler eles. Legal. A gente não precisou deles. Tem uma coisa muito ideologizada, né? Que fica esse debate entre anarquista e comunista, que é um vazio. Ele é capaz sequer de viver as experiências históricas concretas. Como essa, que é um exemplo belíssimo. Não é que o Bess fosse anti-anarquista, eu faço isso, não, eu sou anarquista. Né? Ou faço isso, e se vocês são isso do anarquismo, tudo bem. Para mim é um nome. Mas eu costumo dizer que esses povos geralmente são anarquistas e comunistas, sem precisarem se dizer anarquistas e comunistas, que eles não são essas opções por ideologia. Eles são por cultura. Por hábito, né? Por experiência histórica. Assim. Está tão naturalizado para eles que sequer parece com outra coisa separada. Por isso que eu acho que esse debate, ainda bem que esse debate entre a física e a física, eu acho que está empobrecido e não dá conta da complexidade. Então, vamos voltar lá para a lógica territorial, que esse estado territorial se formou, que me parece que hoje a maior parte de nós fica, como se diz em espanhol, atrapado, enrolado. Essa forma territorial, que chama forma geográfica de organização do poder moderno, que é o Estado com o território. Né? Se você fosse recuar na Europa, a Idade Média, você sabe que a territorialidade da Idade Média era nos feudos. A Europa era toda fragmentada territorialmente. A partir do século XIII, XIV, XV, você começa a ter processos de alianças, é daí que vem aliança para casamento, que era aliança política, famílias se unindo, né? E promovendo uniões territoriais. Né? E quando não dava pelo casamento, ia pela, né? Pela guerra. Isso vai configurando um processo de centralizações em estados, que tem um livro maravilhoso de um historiador chamado Perry Anderson, chamado Linhagens do Estado Absolutista. Como todo bom historiador inglês, ele é muito empírico, muita documentação, muita factualidade, mas ele faz uma introdução belíssima, onde ele diz abertamente que o que ele está fazendo, né, é tentando fazer uma síntese da pesquisa que ele fez. Ele diz que na Europa esses estados vão se formando, sabe por quê? Porque no século XIII, século XIV, século XV, século XVI, as rebeliões locais dos camponeses estavam derrotando os senhores feudais. Então, o que começa a acontecer? Aliança dos senhores feudais para criarem poderes supralocais para controlar o local. Isso vai engendrar o Estado territorial moderno, que o Perry Anderson teve a virtude de batizar de senhorio centralizado, como se um grande senhor que os senhores locais investiam de poder, de repressão, por exemplo, né, para poder sufocar as rebeliões locais. Essa é a origem dos estados territoriais. Por isso que o local é sempre desqualificado. Em nome do nacional, em nome do universal. E a gente aí tem um problema para debater com seriedade. Como, né, falar desses topói? Como articular esses topói, esses altos escalar, como diria o Christian, né? Organizar a partir do local um salto escalar que, ao mesmo tempo, não sufoque e não esvazie o local. Porque todo mundo vive em algum lugar, é isso? Se o poder não está no lugar, está onde? Se está em algum lugar que não está no lugar das pessoas, que poder é esse? Eu diria que a ciência política, as ciências sociais, não tem resposta para isso. Eu posso também não ter resposta e aviso a vocês, não tem. E não é retórico que eu estou falando, não. Eu acho que eu estou formulando bem a pergunta. Eu acho que a questão que eu estou levantando é séria, é densa. E aquilo que um pensador que viveu entre os maias, um alemão, chamado Carlos Lenkersdorff, uma vez conversando com os jovens maias, você sempre quem é pedagogo, que ela sabe. Eles conversando com os jovens maias, um dia os jovens maias assim, falando: ah, então, professor, já que o senhor está aqui com a gente, faz a gente uma pergunta verdadeira. Faz para a gente uma questão verdadeira. E que trabalhar tudo à base da horizontalidade, sem avaliação, sem nada disso. Né? A nossa professora nos ensina a fazer um trabalho mais profundo, do moderador. E aí, no dia seguinte, eu fui para casa e falei, mas por que questão verdadeira? Aí, como cara horizontal, voltou no dia seguinte, eu não sei o que, existe questão verdadeira? Existe questão falsa, questão verdadeira? O que é isso? Pergunta verdadeira? Mas, questão verdadeira é aquela questão que o senhor vivendo aqui com a gente, percebendo que é uma questão séria, e que o senhor levanta e para o qual o senhor não tem resposta. E se o senhor tem resposta, a questão é verdadeira. A maior parte dos nossos pedagogos fazem perguntas falsas. A maior parte dos professores não trazem para a gente questões verdadeiras. Perguntam para a gente o que já disseram e quer que você repita. E mais, diziam os maias para ele, a resposta, professor, tem que ser coletiva, porque nós vivemos em comunidade. Então a resposta à questão não é individual. Isso está um livro maravilhoso chamado Filosofar em Clave, em Chave, Tocolabal. Esquece, Tocolabal, que é uma variação entre os povos maias. Pois bem, esse estado territorial, que tem uma capital, sede, que se une centralizada, acaba sendo até hoje, a gente. É isso que eu falo, o que aconteceu? O que isso tem a ver com o que eu falei antes da Revolução Russa? Né? A Revolução Russa acabou trazendo o quê? Uma série de experiências, não é isso? Concretas, de comunas soviéticas, não é isso? E de repente foi todo o poder soviético, não é isso? Então, como é que eles poderiam construir o quê, né? Uma rede, uma trama, não é isso? A partir não construir estruturas hierárquicas, não é isso? Estatais que acabaram sufocando a própria fonte dessa experiência. Isso me parece um problema de fundo. O professor Immanuel Wallerstein vai dizer que nos anos 60 entra em caos sistêmico, que seria um esgotamento dessa forma territorial, não que a gente tenha alguma coisa em qualquer lugar, hein? Até que o Wallerstein vai falar assim, o capitalismo está em fase terminal, e olha que ele não é marxista, hein? Ele quer a teoria própria desde o fim do capitalismo. Ele já não tem solução capitalista, já pensa que está aí. Então o capitalismo já entrou em fase terminal. Né? Aí a gente fica, opa, legal, ele fala assim, só não sei se o que vem por aí é melhor. Entendeu? E ele fala assim, então não adianta tentar salvar o capitalismo. Ou seja, não é porque ele está querendo salvar o capitalismo, não. Mas o capitalismo não tem solução dos problemas. E por isso que eu falei, a gente está vivendo um momento de um horizonte muito difícil para nós políticos. E tem gente que acha que tem a solução. É isso? E não é capaz de beber das experiências de lutas sociais que estão em curso, que ao mesmo tempo estão ensaiando mundos novos. É isso? Mas como propor é que essas redes se constituam? Qual é a territorialidade possível? Eu diria que nesse momento o mundo está vivendo uma situação que coloca no colo de toda a sociedade um problema que, de certa forma, a gente pode dizer que tem uma cara de geografia. Felizmente, hoje em dia, a geografia é algo que não interessa só a geógrafos. Você entendeu tudo que eu falei até agora? Né? Eu acho que quem é geógrafo está de fato cheio na mão. Mas essa não é uma questão, aliás, os geógrafos têm dado até poucas respostas para isso. Vai encontrar no Wallerstein, no Garrigue, no Aventura, né? E vários outros cursos, o pensamento decolonial, por exemplo. Os jovens estão protagonizando isso. Eu não fico triste quando a geografia passa a ser do interesse de todos. No dia que a geografia só interessar os geógrafos, eu não sei porque a sociedade tem que manter geógrafos. Com a ajuda a acabar com eles. A geografia só passa a ser no dia que ela foi de interesse da sociedade que nos criou. Né? Espero que nós, da geografia, sejamos capazes de nos lembrar qual é a nossa origem. Até para tensionar com ela. Quando eu falei desse Estado, né, que foi fazendo milhões territoriais, né, para fazer esse senhorio centralizado, né, criar um território novo, o rei soberano, tal do senhor, sequer sabia qual era a natureza do território. Inventou um profissional que ele chamou de geógrafo para fazer mapa para o rei. É século XVI. Geógrafo é fazedor de mapa do rei. Você geógrafo é criar uma expertise, não é isso? De tornar visível, né? O espaço para que o rei possa ordenar o espaço. Isso que Jorge vem dizendo que seu objeto de estudo é a organização do espaço. Você convê na verdade? Esse objeto é de desejo de obra. E o pior é que é um desejo incorporado do rei. E quem tinha a prerrogativa de ordenar o território não era o geógrafo. Era o rei que tinha a prerrogativa política de fazê-lo. Nós herdamos a visão do rei. Esse geógrafo agora olha o mundo de cima, de fora. Por isso que é preciso uma certeza. O geógrafo agora fala de sensoriamento remoto. O novo é o rei. Mas o Jorge trabalha com isso. Você tem que sentir remotamente o nome, é um troço. É para tirar o povo fora. Por isso que se joga a bomba e dança o povo. Eu queria falar mais diretamente, mas enfim. Isso aqui é sério. Isso é sério. Entende? Quer dizer, a gente tem um olhar de sobrevoo, de fora, de cima. Não é isso? Que é organizar o espaço. Que a gente incorporou subjetivamente a mentalidade do rei. Ou seja, do Estado que nos pariu. Pela primeira vez as mulheres vão se sentir ofendidas. Porque geralmente se bota a mulher, né? O puta que pariu, né? Falei do Estado que nos pariu. Para que nós o paríssemos. Por isso que o Jorge adora fazer planejamento. Olha, mas o Newton disse que o espaço é rugosidade. Quando você tenta fazer planejamento, já é tornar o espaço plano. Já é uma violência contra todo mundo. Se quer no máximo planejar, para, né? Nunca pôde. Implicaria admitir que aquele cara fala umas vagas e sabe quando vai. Que aquelas 305 etnias pudessem falar. Não é isso? Então ele está vivendo um momento que, ao mesmo tempo, tem experiências riquíssimas em vários lugares do mundo. Recentemente, na Amazônia, né, dos índios Mundurucus, que conseguiram barrar as hidrelétricas no alto dos Tapajós. E não só isso. Eles soltaram, liberaram para a internet, já tem um tempo, um ano, mais ou menos, o protocolo Mundurucu. Para discutir o que vai fazer nessas terras, tem que respeitar um convênio menor do que qualquer coisa em indígena tem que consultar. Na sua segunda. E foi uma conquista, né? Importante. Dois. Para entrar na nossa área, a consulta tem que ser feita em língua mundurucu. O tempo não é quem fala em língua cu da sua família. Mas não pode se reunir só com os caciques ou com as lideranças. Tem que ir com a assembleia como um todo. O tradutor é nosso. Como quem diz, aqui tem uma autonomia territorial. Dentro da cidade. Passa lá, protocolo do Urubu. Isso aí deve conhecer. Então tem experiências, tem esses tocói pulando no mundo. Não é isso? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem um sistema mundial capitalista que, mais do que nunca, isso, né? Tá. Você hoje tem, os dados estão em 2011, mas você poderia atualizar, circulação no mercado mundial, 663 trilhões de dólares. São números, mas para poder comparar, o PIB dos Estados Unidos é 15. Mas circula no mercado mundial, de compra de ações, compra de tudo, 663. Mas se você somar os PIBs dos países, é 66. Mas tem 663 circulando, ou seja, de cada 10 moedas que circulam no mundo, 9 não produzem nada. É capital financeiro público, é papel comprando papel. E como eles estão preocupados com o dinheiro não é uma coisa que eles podem emitir, depende do Estado, não é isso? Então, eu sou obrigado a controlar o Estado, obrigando que o Estado mantenha o superávit fiscal do mundo inteiro. O nosso ontem presidente do Banco de Boston, do Banco Central, aliás, do Banco de Boston, né, médico sentar no cara do Banco de Boston e cuidar do Banco Central, do Ministério da Fazenda. Né? Henrique Meirelles. Ele hoje cortou 42 milhões só de carro, só na FUNAI, já está, né, precária, como vocês sabem. Então, 87 carros de gente que faz identificação territorial. Que vai, quer dizer, cortar para dar superávit fiscal para pagar banco, para dar números reais. Fernando Henrique Cardoso assumiu o governo nos anos 70 com a dívida de 60 bilhões. Deixou 8 anos depois com 740 bilhões. Aumentou entre 11 e 12 bilhões. Na hora que ele deu a vaga de 12, lembra? Privatizou opção de coisas e terminou seu governo com entre 11 e 12 vezes mais do que foi assumido. Passou por Lula 740. Lulinha ficou 8 anos, deixou com 1,5 trilhão. Foi mais competente que o Fernando Henrique, só do Lula. Se fosse na linha do Fernando Henrique, era multiplicar por 11. Né? Mas deu tanto quanto, 740 bilhões. Deixou para a Dilma, com 6 anos, deixou com 3 trilhões. O Temer está com 1 ano, mas 1 ano já ficou para 1 ano. E não é porque está pagando o professor, está pagando saúde, está pagando o plano. Eles vivem disso. Eles precisam, ou seja, é o neoliberalismo que diz que o Estado mínimo é o Estado máximo do capital financeiro. Então, por mais que a gente está vendo essa crise, esse caos sistêmico, o capitalismo conseguiu botar uma chave, né, de galã, né, o mundo inteiro, e os Estados, todos os Estados Unidos, a dívida pública é imensa. Porque eles precisam de dinheiro que seja válido, que emite dinheiro válido são os Estados. Então eles não podem nunca largar o osso. Então os Estados se... Palavra do Aníbal Quijano. Os Estados se desdemocratizaram. Porque a democracia passou a ter sentido. Né? O CELES virou mero procedimento eleitoral. O CELES não leva. No Brasil até literalmente. Né? O CELES não leva. Ele ainda fala de destraço nacionalização. O Estado abandonou a nação. É desnacionalizar, não no sentido antigo da palavra, né? De estrangeirizar. É o Estado que abandonou a nação. Já não tem mais a perspectiva de inserir, né? De ascender, de incorporar. É isso, como era, de certa forma, o nacional populismo, né? O nacional desenvolvimentismo. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, que ao mesmo tempo. A gente já conseguiu. Você pegar, a gente conseguiu, por exemplo, há 50 anos atrás era impossível nos Estados Unidos um negro sentar ao lado de um branco no ônibus. Então, teve um movimento de direitos civis, né? E os negros passaram a ter direito. Fizeram até um presidente da República, né? Negro. As mulheres não podiam fazer política, viraram presidente. Não é isso? Porque até o país do mundo tem um índio no governo. Igual o Estado não quer ser feito para índio. É o caso da Bolívia. Então você tem negro, mulher, índio e o catarí nunca teve tão bem obrigado. Então não adianta a gente dizer que a luta não é de classes. A luta é luta social mais ampla do que de classes. Mas ao mesmo tempo o catarí, que é uma sociedade que se estrutura com uma classe dominante, vai muito bem obrigado. Como é que a gente vai poder recuperar o conceito de classe, que ao mesmo tempo recupera um autor marxista como Eduardo P. Thompson, que vai dizer que tem luta de classe sem classe. Quando os Munduruku lutam contra o capital, Munduruku não é classe, mas estão fazendo luta de classe. Só o Thompson, heterodoxo do jeito que é. Isto está vendo um momento muito rico, politicamente tenso, que a gente não tem um horizonte, né? Alguma coisa que seja capaz de construir essa trama. Então, se vocês vieram para cá querendo ver alguém que pudesse dar respostas para vocês, o que eu vim para cá é para partilhar com vocês, talvez, perguntas bem conduzidas. Obviamente, bem, estou dizendo eu. Toda arrogância, né, que o lugar me permite. Obviamente, vocês podem desmontar os argumentos, não porque eu estou dizendo que é bem argumentado. Mas a gente precisa ampliar o nosso horizonte, né, descolonizar, porque eu diria, por exemplo, eu venho do marxismo, né? Toda essa questão, o marxismo, eu digo que é o mínimo que a gente precisa saber. Para entender esse mínimo. O problema é que os marxistas acham que é o máximo. E não leem mais nada. E veja que quando eu estou dizendo que é o mínimo, significa dizer que você deve se ler tudo, tudo mínimo, o mínimo. Então você não pode deixar de ler o marxismo, óbvio. Então eu não estou desqualificando. Só estou dizendo que ele é necessário, mas não é suficiente. Isso é preciso fazer a crítica do capitalismo, mas pelo menos desconstruir essa mentalidade colonial. Como diz o Aníbal Quijano, não é isso? Lá na América Latina tivemos o fim do colonialismo, mas não tivemos o fim da colonialidade. No dia seguinte da independência, a gente continuou pensando os índios como os colonizadores pensavam. Quando a gente continuou pensando os negros como os colonizadores pensavam. Ou seja, a racialidade, não é isso? A colonialidade sobreviveu ao fim do capitalismo, ao colonialismo. Então, o capitalismo é um regime político datado, mas a colonialidade tem 500 anos. Está na nossa ciência machista, ciência que, na verdade, comete epistemicídios, porque acha que é a única forma de conhecimento. Os gregos inventaram a filosofia, e a maior parte dos nossos cursos de filosofia acha que os gregos inventaram o pensamento. Que é uma profunda ignorância do pensamento hebraico, do pensamento grego, óbvio. Por que os cursos de filosofia só estudam a tradição que vem do mundo? A primeira universidade do mundo estava em Tumbuktu, na África. Tem que a gente descolonizar, porque essa gente tem um conhecimento fantástico que essa visão colonial não deixa o mundo falar. E para quem é geógrafo, a crítica da colonialidade. Ele é fundamental, porque ela permite que os lugares possam falar, os povos possam falar. Isso. Então é, de certa forma, um presente para os geógrafos, embora não tenham sido os geógrafos que protagonizaram essa perspectiva teórica política. Mas ela tenta deslocalizar, né? Fazer a crítica do centro. Então eu diria que a gente está vivendo um momento extremamente rico. Do ponto de vista epistêmico, político, a frase, essa junção é de um líder crítico, que dizia que nossa luta, ele é um equatoriano, é agrônomo, é crítico, ele diz que nossa luta é epistêmica e política. Não é só a luta política, é uma outra forma de conhecimento. Por exemplo, o mundo crítico, a Mara, o mundo andino, por favor, não falem dos índios que protegem a natureza, é uma violência dura com os índios. A maior parte dos povos indígenas sequer tem uma palavra para a natureza. Como é que eles podem defender alguma coisa que sequer tem uma palavra para eles? E falar de natureza, falar de, seria falar da nossa concepção ocidental de alguma coisa que é diferente do homem. E eles, né? E eles acham que tudo é tudo uma só. Por exemplo, não traduz uma palavra pachamama, que geralmente se traduz como natureza, não traduz como natureza. Pacha. Em Aymara Kichwa, significa ao mesmo tempo espaço e tempo. Eles também não sabiam separar espaço e tempo, eles eram relativísticos. Aliás, um físico, Aymara, foi fazer doutorado em Kent e perguntou mais Aymara do que quando foi. Ele descobriu que o mundo Aymara não tem uma palavra para indivíduo, que é a síntese do pensamento ocidental. Toda a ciência tem a unidade indivisível da matéria. Perdão, na física o átomo, na biologia a célula, a molécula, não é isso? E na sociedade seria o indivíduo. É o princípio atomístico individualista. A gente não sabe pensar não ser a partir da ideia de indivíduo. Bom, você vai para a física quântica, onde é que está o átomo, onde é que está o nêutron próton? Ou como Heisenberg vai dizer, como o observador está observando o átomo, não é isso? Ele interfere no comportamento do átomo de tal maneira que nunca pode dizer onde é que está o nêutron. Porque o observador interfere no observado. Portanto, não tem objetividade sequer na física. Isso é o princípio Aymara, Kichwa. E pior que a gente descolonizava. Pachamama, Pacha é espaço-tempo. Uma palavra só. E mama é a mãe do espaço-tempo. Ou seja, a mãe do tempo. Isso não é natureza. Isso é tudo. os espíritos, meus irmãos, os patrões, os vizinhos. As lagunas, os glaciares, as montanhas, os mares, tudo é patrimônio. Mas é que eles eram muito idiotas, que não sabiam separar a natureza de cultura. Provavelmente eles não têm jogos para os físicos de outros. A gente está vivendo um mundo que tem essas epistemes que são fontes de inspiração. Não espero que ninguém quer, não tem nenhuma pretensão, né? Seria para você o Sting, né? O roteiro, que passa na época dos anos 80, ele suspendeu um ano seus shows para andar pelo mundo com o Raoni. O Sarney disse que não debarcava as terras indígenas porque não tinha dinheiro. Né? Aí o Sting resolveu suspender um ano. O show do grupo dele, ele foi fazer show, palestra com o Raoni, para arrecadar dinheiro. Só que ele voltou no dinheiro para o Sarney, já pensou? Criou a Fundação Mata Vista para fazer auto-demarcação de terras. Né? A gente até era brincado, ou você se Raoni ou você se Sting. Mas enfim, é um momento que ao mesmo tempo tem essas oportunidades, essas brechas, essas luzes, esses fractais, né, que estão nos apontando e ao mesmo tempo nossos horizontes estão muito precários ainda, porque está com um pensamento muito colonizado. Só para finalizar, para ver a parte mais importante, estava eu na Bolívia, numa reunião, e tinha um sujeito que falava o tempo da palavra mutiró. Aí teve um intervalo, eu fui lá falar com ele, obviamente, porque a palavra em português é parecida, né? Mutirão. Aí quando eu falei para ele que era português, era uma palavra parecida com mutiró, ele começou a falar português comigo. Né? Porque os Guarani, por exemplo, têm uma territorialidade anterior aos estados, né? Eu estou no Paraguai, né? Estou na Bolívia, estou no Brasil, estou na Argentina, né? Estou no Rio Grande do Sul, para a Nassa, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Né? Então, aí então, esse mundo não todo. Aí ele falou para mim que a palavra mutirão é de origem guarani. A conferir. Mas eu confiei na fonte. Estou dizendo que vai a fonte. Rapaz, que vai saber. Aí eu cheguei e comecei a ver o que mais se faz nas favelas, no Rio de Janeiro, provavelmente aqui no dia, o que mais se faz na favela se não mutirão? Você vai para as favelas de Caracas, Bogotá, Quito, eles fazem uma outra coisa chamada minga. Seria a mesma coisa que mutirão. E aí me caiu na cabeça a seguinte ideia. Houve nas nossas periferias uma colonização vinda de baixo. Quem colonizou as periferias foram os povos indígenas e os camponeses que trouxeram para a cidade essas práticas comunitárias e ajudamento. Revolução na nossa cabeça. Mas a gente tinha uma esquerda que estava procurando o proletariado. Tal como alguém lá na Europa falou. De macacão era uma fábrica. Não é isso? E o proletariado realmente existente, tem o socialismo realmente existente, né? Mas tem um proletariado que não é aquele do livro. É esse que vive de cuidar da prole. Se virando nas periferias com ajuda mútua, eu pergunto, o que seria uma sociedade diferente se não aquela que não fosse tão individualista e faltasse suas coisas, no mínimo na ajuda mútua? Será que a gente não está perdendo tempo, não sendo capaz de baixar um pouquinho a bola, e mais do que tentar levar para as periferias, as outras épocas do mundo, tentar aprender com esses papéis? Já tem essas práticas, tal como lá o um sujeito que veio do México, que fala de horizontalidade e reciprocidade, não deu muito negócio porque o cara foi cobrar dele, e já fazia aquilo. Talvez a gente, se a gente tivesse uma descolonizada, a gente vai poder ver a riqueza que a gente está descolonizando. Mas é preciso para isso, né? E dentro dessa ideia que nós vamos levar, que a consciência vem de fora. Ele atribuiu ao Lênin, lamentavelmente, ele não é do Lênin, é só atribuído ao Lênin. Mas ela não faz nem ninguém levou, mas tem um amigo. É o tal do Kalkowski. Né? Depois o pessoal fala. Né? Agora, imagine o seguinte, se a consciência vem de fora, isso significa que o povo não tem consciência. Ou seja, se isso acontece, 72 anos, não tem mais nenhum sorvete, nenhum concorre para contar a história. Ou seja, por isso que eu falei, tomaram o passo do inverno e ficaram com o frio. Obrigado, vamos para a parte mais importante da nossa. Thank you.